Te amo tanto, faz amor de novo comigo. Você é tudo que eu preciso, amor, eu preciso de você. Calcinha Preta, volume 7. Seu coração vai aprender o que é paixão. Amor, que eu preciso.